Ficheiro 32, página 291, capítulo 22, Destroçada. Jeb colocou as mãos atrás da cabeça e virou os olhos para o teto escuro, exibindo um rosto pensativo. A loquacidade ainda não lhe tinha passado. Tenho andado a meditar muito sobre o que se sente ao ser-se apanhado, percebes? Assisti a essa situação mais de uma vez e eu próprio já me arrisquei a isso por diversas ocasiões. Perguntava-me como isso era. Seria doloroso porem-nos uma coisa dentro da cabeça? Já assisti, sabias? Arregalei os olhos de surpresa, mas ele não olhou para mim. Aquilo que me parece é que vocês usam uma espécie de anestesia, mas é apenas uma conjetura. No entanto, nunca vi ninguém a gritar de aflição ou algo do género. Por isso, o processo não deve ser demasiado doloroso. Franzi o nariz. Tortura? Não, essa era uma especialidade dos humanos. Aquelas histórias que estiveste a contar ao miúdo eram bastante interessantes. Endireitei-me e ele sorriu com brandura. Sim, estive a ouvir. Confesso que tenho o hábito de escutar às escondidas. E não me arrependo. O tema era emocionante. E tu não falas comigo como com o Jamie? Estes temas dos morcegos, plantas e aranhas fascinam-me e dão muito que pensar. Fui sempre um grande aficionado de temas estrambólicos, alternativos, ficção científica e tudo mais. Devoro esses livros. E o miúdo saiu a mim. Já leu todos os livros que trouxe comigo duas ou três vezes. Para ele deve ser fantástico aprender histórias novas. Para mim é, sem dúvida. E tu és uma boa contadora de histórias. Eu mantinha os olhos fixos no chão, mas sentia-me a amolecer, a perder um pouco as minhas defesas. Tal como todos que estavam no interior destes corpos emotivos, adorava receber elogios. Aqui, todos pensam que vieste à nossa procura para nos entregar aos batedores. Aquela palavra desencadeou um choque no meu corpo, que me sacudiu da cabeça aos pés. Cerrei os dentes e mordi a língua, sentindo o sabor do sangue. Por que outro motivo seria? Prosseguiu ele, sem se aperceber da minha reação ou ignorando-a. Mas acho que eles se limitam a agarrar-se a ideias preconcebidas. Eu sou o único que coloca questões. Por outras palavras, que raio de plano seria esse de andares a vaguear no deserto sem alternativa para voltar para trás? Jeb riu-se por entre dentes. Como uma nómada, o que deve ser a tua especialidade, imagino eu. Não é, Noah? Inclinou-se para mim e deu-me uma cotovelada ao de leve. O meu olhar, incrédulo, oscilou do chão para o seu rosto e depois regressou ao chão. Jeb voltou a rir-se. Na minha opinião, esse percurso raiava de perto uma bem-sucedida tentativa de suicídio. De forma alguma o modus operandi de um batedor, se percebes onde eu quero chegar. Tentei analisar a questão. Em termos lógicos, compreendes? Portanto, se não tinhas um plano alternativo, pelo menos não descobri qualquer vestígio e não dispunhas de uma solução para regressar, isso dever-se-ia ao facto de teres outro objetivo. Não tens falado muito desde que chegaste, à exceção da conversa de agora com o miúdo, mas tenho prestado atenção ao que tens dito. O que me parece é que a razão que quase te levou a morrer no deserto foi a determinação implacável de encontrares o Jamie e o Jared. Fechei os olhos. Mas por que te importavas tu com isso? Perguntou Jeb em tom reflexivo, sem esperar pela resposta. Nesse sentido, a minha conclusão é a seguinte: ou és uma boa atriz, como uma super batedora de nova geração e mais traiçoeira que a anterior, e vens munida de um plano qualquer que eu não consigo conceber, ou não estás a representar. Acho que a primeira hipótese encerra uma explicação demasiado complicada. Tendo em conta o teu comportamento desde o início, e não voto nela. Mas se não estás a representar. Jeb interrompeu-se por um momento. Já passei muito tempo a observar os seres da tua espécie, aguardando a altura em que eles alteram o comportamento. Percebes? O momento em que deixam de precisar de agir como nós, por não existir ninguém para quem tenham de o fazer. Persisto nessa observação durante tempos infindos, mas eles limitam-se a continuar a agir como os humanos, a permanecer junto da família dos corpos, a fazer piqueniques sempre que o tempo está bom, a semear flores, a pintar quadros e coisas do género. Pergunto-me se as almas não andam todas a transformar-se em seres humanos, se ao fim e ao cabo nós não acabamos por exercer uma influência real sobre vocês. Jeb ficou à espera, dando-me a hipótese de responder. Não o fiz. Há uns anos assisti a algo surpreendente. Era um casal de idosos, ou seja, os corpos de um casal de idosos. Os dois já estavam juntos há tanto tempo que a pele dos dedos formava estrias em volta das alianças de casamento. Iam de mão dada e ele deu-lhe um beijo na face. Via-a corar debaixo daquelas rugas todas. Aquilo que me ocorreu é que vocês têm os mesmos sentimentos que nós, porque são nós próprios e não apenas a mão dentro de um fantoche. Sim. Murmurei. Temos os mesmos sentimentos, sentimentos humanos, esperança, dor, amor. Portanto, se não estás a representar, bom, então ia jurar que os amavas aos dois, que tu os amas, a Noa, e não apenas o corpo da Mel. Recolhi a cabeça entre os braços. Aquele gesto correspondia a uma admissão, mas não me importei. Já não conseguia aguentar mais. Portanto, isso é o que tu és. Mas eu interrogo-me também em relação à minha sobrinha. Como terá sido para ela? Como é que iria ser para mim? Ao colocarem outro ser dentro da tua cabeça, limitas-te a desaparecer? Apagas-te? Como se morresses? Ou como se estivesses a dormir? Tens consciência de que te controlam a partir do exterior? Consegues sentir isso? Ficas a gritar lá dentro, como se estivesses numa armadilha? Continuei sentada, sem me mexer, tentando manter o rosto imperturbável. É evidente que tudo o que permanece é a tua memória e o teu comportamento. Mas a tua consciência? Estou em crer que há determinadas pessoas que não se deixavam abater. Sem lutar primeiro. Com os diabos, sei que esse era o meu caso. Nunca fui pessoa de aceitar um não como resposta. E todos te dirão o mesmo a meu respeito. Sou um lutador. E o mesmo se aplica a todos quantos sobreviveram. E sabes uma coisa? Ia jurar a pé juntos que a Mel também era uma lutadora. Não desviou os olhos do teto, mas eu fitei o chão, sem afastar o olhar de lá. A decorar os padrões da poeira vermelha acinzentada. É verdade, andei muito tempo a magicar nisso. Embora conservasse a cabeça baixa, senti-o a olhar para mim. Não me mexi, à exceção de inspirar e expirar devagar. Tinha de me esforçar muito para manter aquele ritmo lento de respiração. Fui obrigada a engolir. Ainda tinha sangue a fluir na minha boca. Por que chegaste a pensar que ele era louco? Perguntou Mel, admirada. O Jeb vê tudo, é um gênio. Tem tanto de uma coisa como da outra. Bom, talvez isso signifique que já não será necessário ficarmos caladas. Ele sabe. Melanie estava otimista. Nos últimos tempos andava muito sossegada e, na maioria das vezes, ausente. Para ela não era fácil concentrar-se quando se sentia relativamente feliz. O seu primeiro combate estava ganho. Tinha-nos trazido até ali. Os segredos dela já não corriam perigo. Jared e Jamie nunca seriam traídos pelas suas memórias. O estado de exaustão em que esse combate a deixara tornava-lhe mais difícil ter vontade de falar até comigo. Era evidente que aquela revelação, o facto de outros humanos reconhecerem a sua existência, lhe dava um novo alento. Sim, o Jeb sabe. Isso muda realmente alguma coisa? Ela pensou na forma como os outros humanos olhavam para Jeb. Tens razão, admitiu com um suspiro. Mas acho que o Jamie... Bom, ele não sabe nem imagina a verdade, mas parece-me que a sente. Pode estar certa. Acho que ainda nos falta ver se isso é bom ou mau para ele. Jeb só conseguia ficar em silêncio por uns segundos, pelo que voltou a falar logo a seguir, interrompendo-nos. Um tema muito interessante. Não tem tantos murros como nos filmes que gostava de ver. Mesmo assim, com muito que se lhe diga, gostava de ouvir mais coisas sobre essas aranhas, não sei das quantas. Estou realmente curioso. Realmente curioso. Palavra de honra. Respirei fundo e ergui a cabeça. O que queres saber? Ele dirigiu-me um sorriso caloroso, com os olhos a franzirem-se em meia lua. Três cérebros, certo? Assenti com a cabeça. E quantos olhos? 12. Um em cada junção das pernas com o corpo. Não possuíamos pálpebras para os proteger. Apenas uma fileira de fibras, tal como pestanas de lã de aço. Ele acenou-me com a cabeça, de olhos a brilhar. Eram peludas, como as tarântulas? Não. Tínhamos uma espécie de armadura em escamas, como os répteis ou os peixes. Encostei-me contra a parede, procurando a melhor posição para uma conversa longa. Jeb não me desiludiu a esse respeito. Perdi a conta do número de perguntas que me fez. Queria saber todos os pormenores, o aspecto das aranhas, como se comportavam e como tinham atuado na Terra. Não se mostrou retraído no tocante aos pormenores da invasão. Pelo contrário, quase pareceu gostar mais dessa parte que do resto. Disparava cada pergunta logo a seguir à minha resposta, e os seus sorrisos rasgados eram frequentes. Horas depois, quando já estava satisfeito em relação às aranhas, quis saber mais pormenores sobre as flores. Mal me chegaste a falar sobre elas, salientou. Assim, falei-lhe sobre o planeta mais belo e tranquilo de todos. Em quase todas as ocasiões que parava para respirar, ele interrompia-me com uma nova questão. Antes que lhe respondesse, ele gostava de adivinhar a resposta, e os seus enganos pareciam não o incomodar de forma alguma. Então, elas comiam insetos como as plantas carnívoras? Aposto que sim. Ou então, coisas ainda maiores como os pássaros, tal como os pterodáctilos? Não, nós recorríamos à fotossíntese, à semelhança da maior parte das plantas daqui. Ah, isso não é tão engraçado como eu tinha imaginado. Por vezes, dava comigo a juntar-me a ele no coro das gargalhadas. Estávamos prestes a passar aos dragões quando Jamie apareceu com um tabuleiro e refeições para três pessoas. Olá, nómada, saudou ele, ligeiramente embaraçado. Olá, Jamie. Respondi-lhe sem saber se ele estava arrependido da nossa aproximação. Afinal de contas, eu era uma força do mal. No entanto, ele sentou-se de pernas cruzadas, mesmo ao meu lado, entre mim e Jeb, e depositou o tabuleiro ao centro do nosso pequeno conclave. Depois daquela longa conversa, estava esfomeada e cheia de sede. Peguei numa tigela de sopa e traguei-a em poucos goles. Hoje, no refeitório, devia ter percebido que estavas só a fazer cerimónia. Quando tiveres fome, tens de o dizer em voz alta, Noah. Não consigo ler os pensamentos. Não concordei com esta última declaração, mas estava demasiado ocupada a mastigar um pedaço de pão para conseguir responder. Noah? Repetiu Jamie. Assenti com a cabeça, mostrando-lhe que não me importava. Acho que lhe assenta bem, não te parece? De certa maneira, sim, concordou Jamie. Estavam a falar de dragões? Sim, confirmou Jeb, entusiasmado. Mas não a mesma variedade dos lagartos gigantes. Estes são gelatinosos. No entanto, conseguem voar, de certa maneira. O ar é mais denso, também como uma espécie de consistência gelatinosa. Por isso eles quase nadam e deitam ácido pela boca, o que é quase tão giro como o fogo, não achas? Deixei Jeb colocar Jamie a par de todos os pormenores, enquanto devorava mais do que a minha ração da comida e esvaziava completamente uma garrafa de água. Mal me viu, de boca vazia, Jeb reiniciou o seu rol de perguntas. Agora, em relação a esse ácido... Jamie não fazia perguntas da mesma forma que Jeb, e eu tinha mais cuidado com o que dizia, agora que ele estava ali. Mas desta vez, por coincidência ou intencionalmente, Jeb nunca colocou qualquer questão que pudesse conduzir a um tema delicado, pelo que não precisava de ficar apreensiva. A luz foi diminuindo lentamente, até o corredor ficar na escuridão. Então, tudo quanto bastou foi um pequeno reflexo tímido e prateado de luar para os meus olhos se adaptarem e verem o homem e o rapaz ao meu lado. À medida que a noite chegava, Jamie foi-se aproximando mais de mim. Só quando vi Jeb com os olhos fixos na minha mão é que me apercebi que estava a passar os dedos por entre o cabelo do rapaz. Cruzei os braços à frente do corpo. Por fim, Jeb abriu a boca num enorme bocejo, fazendo com que Jamie e eu o imitássemos. Contaste uma bela história, Noah, elogiou ele, quando acabámos de nos espreguiçar. Era o que fazia, antigamente. Dei aulas na Universidade de São Diego. Ensinava história. Uma professora? Repetiu Jeb, entusiasmado. Ora vejam se isto não é fantástico. Aqui está algo que nos dava jeito. A Shara, a filha da Maggie, está a dar aulas a 3 miúdos, mas há muita coisa que ela não sabe. Sente-se mais à vontade na matemática e matérias afins. A história? Eu só ensinava a nossa história. Interrompi-o. Parecia não dar resultado, esperar que ele parasse para respirar. Aqui a minha experiência como professora não irá valer de muito. Não tenho qualquer formação. A tua história é melhor do que nada. Há coisas que nós, os humanos, devíamos saber ao vivermos neste universo mais povoado do que imaginamos. Mas eu nunca fui uma professora a sério, insisti, desesperada. Será que ele estava realmente convencido que alguém me queria ouvir, quanto mais às minhas histórias? Eu era uma espécie de professora honorária, quase uma leitora convidada. Eles só me quiseram lá porque, bom, por causa da história ligada ao meu nome. Era para aí que ia seguir, sublinhou Jeb, num tom condescendente. Podemos falar mais tarde sobre a tua experiência como professora. Agora, por que te chamaram nómada? Já ouvi um monte de nomes esquisitos, como água seca, dedos no céu, salto mortal, todos misturados, é claro, com as PAMs e os gyms. Confesso-te que é algo que deixa alguém doido de curiosidade. Esperei até me certificar de que ele tinha terminado, para poder começar. Bom, normalmente o que acontece é as almas experimentarem um ou dois planetas. Dois é a média geral, ficando a residir no que preferem. Limitam-se a transitar para novos hospedeiros da mesma espécie, quando os corpos se aproximam da morte. É muito confuso mudar de uma espécie de corpo para outra. A maioria das almas detesta isso profundamente e algumas nem chegam a sair do planeta onde nasceram. Por vezes, há outras que têm dificuldades em encontrar o hospedeiro que mais se lhes adequa. Chegam a experimentar 3 planetas. Uma vez conheci uma alma que já tinha passado por 5 antes de se fixar nos morcegos. Eu gostei de lá estar. Acho que foi aí que estive mais tentada a escolher um planeta para ficar. Se não fosse a cegueira... Em quantos planetas viveste? Inquiriu Jamie, numa voz abafada. Sem saber como, enquanto eu falava, A mão dele tinha encontrado o caminho para a minha. Este é o nono, respondi, apertando-lhe a mão com suavidade. Ana, nove! Exclamou ele, sustendo a respiração. Foi essa a razão que os levou a pedir-me para dar aulas. Qualquer professor está apto a fornecer estatísticas, mas eu possuo a experiência pessoal da maioria dos planetas que nós conquistamos. Hesitei perante a palavra, mas esta pareceu não incomodar Jamie. Há apenas três onde nunca estive. Bem, quatro. Acabaram de inaugurar um novo mundo. Fiquei à espera que Jeb se precipitasse com perguntas sobre esse mundo novo ou sobre os outros onde não tinha estado. No entanto, ele limitou-se a cofiar a barba, com ar ausente. Por que nunca te deixaste ficar em lado algum? Quis saber de Jamie. Nunca encontrei um lugar de que gostasse o suficiente para desejar lá ficar. Então, e a Terra? Achas que vais ficar por aqui? Quis sorrir àquela confiança infantil, como se alguma vez pudesse haver a possibilidade de me mudar para outro hospedeiro, como se tivesse a possibilidade de sobreviver mais um mês, além do que atravessávamos. A Terra é muito interessante, murmurei. É mais difícil viver aqui que em qualquer outro lugar onde estive. Mais difícil que o sítio do ar gelado e dos grifos? Insistiu ele. À sua maneira, sim. Como conseguiria explicar-lhe que os perigos do planeta das brumas existiam apenas no exterior? Era mais difícil enfrentar os ataques que vinham do nosso interior. Ataques! Escarneceu Melanie. Bocejei. Na verdade, não estava a pensar em ti, respondi-lhe. Estava a referir-me a estas emoções instáveis, sempre a traiçoar-me. Mas a verdade é que me atacaste, quando me pressionaste com as tuas memórias. Aprendi a minha lição, retorquiu ela com secura. Sentia como ela estava consciente da mão que eu segurava na minha. Lentamente, começava a surgir nela uma emoção que desconhecia, algo que raiava a cólera, com uma pontada de desejo e uma fração de desespero. Ciúme, esclareceu a minha hospedeira. Jeb voltou a bocejar. Acho que estou a ser muito indelicado. Deves estar esgotada, a caminhar o dia inteiro e depois aqui comigo a manter-te acordada metade da noite. Devia ser um anfitrião mais exemplar. Anda, Jamie, vamos embora, para deixar a Noa dormir um pouco. Eu sentia-me exausta. O dia parecia-me ter sido muito longo. E a julgar pelas palavras do Jeb, talvez não fosse só na minha imaginação. Está bem, tio Jeb. Jamie pôs-se de pé com um salto ligeiro, oferecendo a mão ao velho. Obrigado, miúdo. Jeb ergueu-se com um gemido. E obrigado a ti também, acrescentou virando-se para mim. Foi a conversa mais interessante que tive em... Bom, provavelmente desde sempre. Dá descanso à tua voz, Noah, porque a minha curiosidade é inesgotável. Ah, aí está ele. Já não era sem tempo. Só nessa altura é que ouvi o som de passos a aproximar-se. Encolhi-me de imediato contra a parede e recuei precipitadamente para o interior do quarto de rocha, onde acabei por me sentir mais exposta devido à luminosidade do luar. Estava surpreendida por só naquele momento ter aparecido alguém para passar a noite. O corredor parecia alojar bastante gente. Desculpa, Jeb, fiquei a falar com a Sharon e a seguir acabei por quase passar pelas brasas. Era impossível não reconhecer aquela voz suave, agradável. O meu estômago revolveu-se, levando-me a desejar que o tivesse vazio. Nem nos apercebemos, Doc, afirmou Jeb. Estivemos a viver um tempo inesquecível. Um dia tens de lhe pedir que te conte algumas das suas histórias. São muito interessantes. Mas hoje não. Aposto que ela está muito cansada. Até amanhã. O médico estendia um colchão em frente da entrada para a gruta, tal como Jared fizera. Sentes-te bem, Noah? Perguntou Jamie, Estás a tremer. Não me tinha apercebido. Mas o meu corpo estava dominado por calafrios. Fiquei emudecida. A garganta parecia ter inchado e bloqueado. Vamos lá, vamos lá, disse Jeb numa voz apaziguadora. Perguntei ao Doc se ele não se importava de fazer um turno. Não tens de te preocupar. O Doc é um homem de palavra. O médico dirigiu-me um sorriso ensonado. Não te vou fazer mal, Noah, é isso? Fico apenas a vigiar enquanto dormes. Mordi o lábio, mas os tremores não passaram. No entanto, para Jeb, parecia não haver mais nada a resolver. Boa noite, Noah. Boa noite, Doc, disse ele, começando a percorrer o corredor. Jamie estava hesitante, olhando-me com um ar apreensivo. Não há problema com o Doc, garantiu-me em voz baixa. Ande, rapaz, já é tarde. Jamie correu atrás de Jeb. Logo que eles desapareceram, fiquei a olhar para o Doc à espera de alguma mudança. No entanto, não registei qualquer agitação naquela face descontraída, nem o vi tocar na arma. O médico estendeu a sua longa estrutura no colchão, com parte das pernas e os pés a balançarem ao fundo. Assim deitado, e com aquele corpo escanzelado, parecia muito mais pequeno. Boa noite, despediu-se ele, com a voz ensonada. É claro que não lhe respondi. Fiquei a observá-lo, à luz do luar, medindo-lhe o tempo da subida e da descida do peito, através da pulsação que sentia nos meus ouvidos. Quando a respiração abrandou e se tornou mais profunda, ele começou a ressonar suavemente. Podia estar a fingir, mas mesmo que estivesse, não havia muito que pudesse fazer. Arrastei-me em silêncio para o fundo do quarto, até sentir a borda do colchão a bater-me nas costas. Tinha prometido a mim própria que não iria desarrumar aquele sítio, mas se calhar não fazia mal se me aninhasse só aos pés da cama. O chão era muito duro e irregular. O som do ressonar tranquilo do médico era confortável, mesmo que o simulasse para me acalmar. Pelo menos sabia exatamente onde ele se encontrava, no meio da escuridão. Vivesse ou morresse, aquilo que tinha de fazer era tentar dormir. Estava cansada que nem um cão, como diria Melanie. Deixei os olhos fecharem-se. O colchão era mais macio que qualquer outra coisa onde tinha tocado, desde que fora para ali. Descontraí-me, afundando-me no... Ouvi um som abafado e baixo, dentro do quarto, próximo de mim. Abri os olhos, rapidamente, e distingui uma sombra entre o meu quarto e o teto, iluminado pelo luar. No exterior do quarto, o sono do médico continuava sem interrupção.